Fecheiros 54. O futuro é um tecido de possibilidades entrelaçadas, disse ele, algumas das quais se tornam probabilidades e algumas das quais se tornam inevitabilidades. Mas existem surpresas cozidas na trama e na urdidura que o podem rasgar. Graças a Deus que existem, disse ela. Então não consegues ver o fim. Vejo e não vejo. Muitos seres humanos são absolutamente previsíveis. Tu és demasiado forte. Se quiseres, podes descer a porta. Como? Silêncio. Afogaste o Michael no mar? Não. Alguém o fez? Michael caiu de uma rocha para o mar porque foi descuidado. Doía-lhe a alma e a sua vida não era nada. Tudo isto estava escrito no seu rosto e nos seus gestos. Não era preciso ser espírito para ver. Mas tu viste. Vi, muito antes disso acontecer. Mas não fiz com que acontecesse. Sorri, porque te vi a ti e ao Michael juntos. Vi quando o Michael era pequeno e me via e olhava pelo gradeamento do jardim. Vi a morte e o salvamento de Michael por Rowan. E que é que o Michael viu quando se afogou? Não sei. O Michael não estava vivo. O que é que queres dizer com isso? Ele estava morto, doutora Mayfair. Sabes o que é estar morto. As células deixam de se dividir. O corpo deixa de estar sob uma força organizadora ou um conjunto intrincado de comandos. Morre. Se eu tivesse entrado no corpo dele, poderia ter erguido os seus membros e ouvir através dos seus ouvidos, porque o seu corpo estava fresco, mas estava morto. Michael tinha deixado o seu corpo. Tu sabes isso? Vejo agora. Vi-o antes de ter acontecido. Vi-o quando ocorreu. E onde é que tu estavas quando isso aconteceu? Ao lado de Deirdre. Para fazer Deirdre feliz. Para a fazer sonhar. Ah, então vês mesmo à distância? Rowan, isso não é nada. Refiro-me a ver longe no tempo. O espaço também não é uma linha reta para mim. Ela voltou a rir baixinho. A tua voz é tão bela que dá vontade de abraçar. Eu sou belo, Rowan. A minha voz é a minha alma. De certo que tenho alma. O mundo seria demasiado cruel se não tivesse. Ela sentiu-se tão triste ao ouvir isto que teve vontade de chorar. Estava de novo a olhar fixamente para o lustre, para as centenas de minúsculas chamas refletidas no cristal. A sala parecia nadar no calor. Ama-me, Rowan, disse ele simplesmente. Eu sou o ser mais poderoso que possas imaginar no teu reino. E existe apenas um de mim para ti, minha amada. Era como uma canção sem melodia. Era como uma voz composta de silêncio e canção, se pode imaginar tal coisa. Quando for de carne, serei mais que humano. Serei algo de novo sob o sol e muito mais importante para ti do que Michael. Sou o mistério infinito. Michael deu-te tudo o que te podia dar. Já não haverá mais mistério com o teu Michael. Não, isso não pode ser verdade, murmurou ela. Apercebeu-se de que tinha fechado os olhos. Estava tão sonolenta. Forçou-se a voltar a olhar para o lustre. Existe o mistério infinito do amor. O amor tem de ser alimentado, Rowan. Estás a dizer que tenho de escolher entre ti e o Michael? Silêncio. Obrigaste as outras a escolher? Rowan pensou em Mary Beth, em especial, e nos homens de Mary Beth. Como te disse, vejo à distância. Quando Michael estava ao portão, muitos anos antes do teu tempo, vi que tu escolherias. Não me digas mais sobre o que viste. Muito bem, disse ele. Falar do futuro provoca sempre infelicidade nos seres humanos. A sua força baseia-se no facto de não verem à distância. Falemos de passado. Os seres humanos gostam de compreender o passado. Tens algum outro tom de voz, além deste tom baixo e belo? Podias ter dito essas últimas palavras com sarcasmo? Era assim que elas deviam ter soado? Posso ter o tom de voz que queira, Rowan. Tu ouves o que eu sinto. Eu sinto nos meus pensamentos, no que sou, sofrimento e amor, emoções. Estás a acelerar ligeiramente as tuas palavras? Estou a sofrer. Porquê? Por pôr termo às tuas incompreensões. Queres que eu te torne humano? Sim, quero ser de carne. E eu posso dar-te a carne? Tens esse poder. E uma vez realizado isso, podem ser realizadas outras coisas semelhantes. Tu és a 13ª. Tu és a porta. O que é que queres dizer com coisas semelhantes? Rowan, estamos a falar de fusão, de alterações químicas, da reinvenção estrutural de células, de matéria e energia numa nova relação. Sei a que é que te estás a referir. Então sabes que, como na fissão, se for atingido uma vez, pode ser atingido de novo. Porquê que ninguém, antes de mim, o conseguiu fazer? Julian era poderoso. Conhecimentos, Rowan. Julian nasceu cedo demais. Permite-me que volte a usar a palavra fusão de uma forma ligeiramente diferente. Até aqui falámos de fusão dentro de células. Deixa-me agora falar-te de fusão entre o teu conhecimento da vida, Rowan, e o teu poder inato. Isso é a chave. É isso que te permite ser a porta. Os conhecimentos da tua era eram inimagináveis, mesmo para o Julian, que no seu tempo viu invenções que pareciam pura magia. Teria sido possível Julian prever um coração a ser aberto numa mesa de operações? Uma criança concebida numa proveta? E virão outros depois de ti, cujos conhecimentos serão suficientes até para definir o que eu sou. Consegues definir-te a mim? Não. Mas sou, sem dúvida, definível. E quando for definido por mortais, então serei capaz de me definir a mim próprio. Aprendo todas as coisas que têm a ver com tal compreensão de vocês. Ah, mas sabes qualquer coisa sobre ti próprio? Que me podes dizer agora, numa linguagem precisa? Que sou imenso. Que tenho de me concentrar para sentir a minha força. Que posso exercer força. Que posso sentir dor na parte de mim que pensa. Sim, e qual é essa parte que pensa? E de onde é que vem a força que exerces? São perguntas pertinentes. Não sei. Quando Suzanne me chamava, eu reunia-me. Reunia-me e tornava-me pequeno, como que para passar por um túnel. Sentia a minha forma, estendia-me, como a estrela de 5 pontas que ela desenhava e alongava cada uma dessas pontas. Fazia as árvores estremecer e as folhas cair. E Suzanne chamou-me o seu Lasher. E tu gostavas do que fazias? Sim. E Suzanne viu isso? E Suzanne gostava disso? Senão nunca mais o teria feito. E nem sequer me lembraria disso. Que é que há em ti que é físico? À exceção da energia? Não sei. A voz era suave e contudo cheia de desespero. Diz-me, Rowan. Conhece-me. Põe termo à minha solidão. O lume estava a morrer na lareira, mas o calor tinha-se espalhado por toda a sala e envolveu-a e acalentou-a como um cobertor. Rowan sentia-se sonolenta, mas extremamente alerta. Vamos voltar ao Julian. O Julian tinha tanto poder como eu. Quase, minha amada. Mas não exatamente. E havia em Julian uma alma brincalhona e blasfema que dançava de cá para lá no mundo e que gostava tanto de destruir como de construir. Tu és mais lógica, Rowan. Isso é uma virtude? Tens uma vontade indómita, Rowan. Percebo. Sem poder ser quebrada pelo humor, como a vontade de Julian podia ser quebrada. Precisamente, Rowan. Ela voltou a rir-se baixinho. Depois ficou calada a olhar para o ar que estremecia. Deus existe, Lasher? Não sei, Rowan. Ao longo do tempo acabei por formar uma opinião que é que sim. Mas isso enche-me de raiva. Porquê? Porque sofro. E se Deus existe, foi Ele que criou este sofrimento. Sim, compreendo isso perfeitamente, Lasher. Mas Ele existe? Também criou o amor. Sim, amor. O amor é a origem do meu sofrimento, disse ele. É a origem de eu me deslocar no tempo e de ter ambição e planos. Todos os meus desejos derivam do amor. Pode-se dizer que eu fui, quando era, apenas aquilo que sou, envenenado pelo amor, que fui acordado para o amor e para o pesadelo do desejo, pelo chamamento de Suzanne, mas vi e amei e vim. Entristeces-me, disse ela subitamente. O amor provocou uma mutação em mim, Rowan. Criou a minha primeira insatisfação. Sim. E agora procura que haja uma mutação em mim para a carne. E essa será a consumação do meu amor. Esperei tanto tempo por ti. Vi tanto sofrimento antes de ti, que se tivesse lágrimas para verter, tê-las-ia vertido. Deus sabe, criei para Langtree uma ilusão de mim a chorar. Era uma imagem verdadeira da minha dor. Chorei não apenas por Stella, mas por todos eles, os meus bruxos. Quando Julian morreu, fiquei destroçado. Tão grande foi o meu sofrimento nessa altura que podia ter-me ido embora para o reino da lua e das estrelas e do silêncio. Mas já era demasiado tarde para mim. Não suporto a minha solidão. Quando Mary Beth me chamou, voltei para ela. Olhei para o futuro e voltei a ver o 13. Vi o poder crescente das minhas bruxas. Ela tinha voltado a fechar os olhos. O lume estava quase apagado. A sala estava cheia do espírito de Lasher. Ela sentia-o contra a sua pele, embora ele não se mexesse e a matéria dele pairava levemente no próprio ar. Quando eu for verdadeiramente carne, disse ele, as lágrimas e o riso vir-me-ão por reflexo. Como te vêm a ti ou ao Michael, serei um organismo completo. Mas não humano. Melhor que humano. Mas não humano. Mais forte, mais resistente. Pois serei a inteligência organizativa. E tenho um grande poder, maior que o poder dentro de qualquer ser humano existente. Serei uma coisa nova. Como te disse, serei uma espécie que por enquanto não existe. Mataste Arthur Langtree? Não necessariamente. Ele estava a morrer. O que ele viu apressou a sua morte. Mas porquê é que te mostraste a ele? Porque ele era forte e me podia ver. E eu queria atraí-lo para ele poder salvar a Stella. Pois eu sabia que a Stella estava em perigo. Carlota era inimiga de Stella. Carlota era tão forte como tu, Rowan. Porquê é que o Arthur não ajudou a Stella? Tu conheces a história. Era demasiado tarde. Eu sou como uma criança em tais momentos do tempo. Fui derrotado pela simultaneidade, pois estava a agir no tempo. Não estou a entender. Quando apareci ao Langtree, os tiros foram disparados no cérebro de Stella e provocaram a sua morte imediata. Vejo à distância, mas não consigo ver todas as surpresas. Não sabias? E Carlota enganou-me. Carlota induziu-me em erro. Não sou infalível. Na realidade, fico confundido com espantosa facilidade. Como assim? Porque é que te hei de dizer? Para poderes controlar-me melhor? Tu sabes como. És uma bruxa tão poderosa como Carlota. Foi através das emoções. Carlota concebeu o assassínio como um ato de amor. Ensinou Lionel a pensar no que tinha de pensar quando pegou na arma e disparou contra Stella. Eu não fui alertado pelo ódio ou pela maldade. Não prestei atenção aos pensamentos de amor de Lionel. Depois, Stella estava ali caída, a morrer, a chamar-me em silêncio, com os olhos abertos, ferida para além de qualquer espécie de salvação. E Lionel disparou o segundo tiro, que expulsou o espírito de Stella de fora e para lá do corpo para sempre. Mas tu mataste o Lionel. Levaste-o à morte? Sim. E Cortland? Mataste Cortland? Não. Lutei com Cortland. Lutei com ele e ele procurou usar a sua força contra a minha. E fracassou. E durante a luta caiu. Não matei o teu pai. Porquê é que lutaste? Avisei-o. Ele acreditava que conseguia comandar-me. Ele não era meu bruxo. Deirdre era a minha bruxa. Tu és a minha bruxa, não Cortland. Mas Deirdre não me queria dar. E Cortland estava a defender os seus desejos para os seus próprios fins. Quais eram? Isso já é velho. Não tem importância. Tu foste para a liberdade, a fim de poderes ser forte quando regressasses. Foste liberta de Carlota. Mas foste tu que conseguiste isso. E isso era contra os desejos de Deirdre e de Cortland. Foi para te proteger, Rowan. Amo-te. Ah, mas tu repara. Existe aqui um padrão, não existe? E tu não queres que eu o compreenda. Assim que a criança nasce, tu és pela criança e não pela mãe. Foi isso que aconteceu com Débora e com Charlotte, não foi? Interpretas mal. Quando eu ajo no tempo, por vezes o que faço é errado. Foste contra os desejos de Deirdre. Asseguraste que eu seria afastada dela. Concebeste o plano das três bruxas. E isso foi para os teus próprios fins. Trabalhaste sempre para os teus próprios fins. Não foi? Tu és a 13ª e a mais forte. Tu foste o meu objetivo e servir-te-ei. Os teus fins e os meus fins são idênticos? Creio que não. Ela sentia agora o seu sofrimento. Sentia a turbulência no ar. Sentia a emoção. Como se fosse a vibração grave de uma corda de harpa a soar no seu ouvido inconsciente. Uma canção de dor. Os cortinados voltaram a oscilar numa corrente de ar quente e os dois lustres da sala dupla dançaram nas sombras, cheios de estilhaços de luz branca. Agora que o lume se apagara e levara consigo as suas cores, foste alguma vez um ser humano vivo? Não sei. Lembras-te da primeira vez que viste seres humanos? Sim. O que é que pensaste? Que não era possível o espírito vir da matéria. Que era uma partida. O que tu chamarias absurdo ou um erro grosseiro. Mas vinha da matéria. Efetivamente. Vinha da matéria quando a organização atingia o ponto certo para ele emergir. E ficamos surpreendidos com esta mutação. Tu e os outros que já lá estavam? Que lá estávamos, num já sem tempo. Isso chamou a tua atenção? Sim, porque era uma mutação e inteiramente nova. E também porque fomos chamados a observar. Como? As inteligências recém-surgidas do homem, apesar de presas na matéria, aperceberam-se de nós e assim fizeram com que nós nos apercebêssemos de nós próprios. Uma vez mais, esta é uma frase sofisticada e, portanto, parcialmente incorreta. Durante milénios, estas inteligências espirituais humanas desenvolveram-se, tornaram-se cada vez mais fortes, desenvolveram poderes telepáticos, sentiram a nossa existência, deram-nos nomes e falaram connosco e seduziram-nos. Se prestássemos atenção, éramos transformados. Pensámos em nós próprios. Então, aprenderam connosco a ter consciência de vocês próprios. Todas as coisas de vós. Consciência de nós próprios. Desejo, ambição, todas as coisas de vós são processores perigosos. E nós estamos descontentes. Então, há outros como tu, com ambição. Julian disse, a matéria criou o homem e o homem criou os deuses. Isso é parcialmente correto. E antes de Suzanne, alguma vez falaste com algum ser humano? Não. Porquê? Não sei. Vi e ouvi Suzanne. Amei Suzanne. Quero voltar ao Aaron. Por que dizes que o Aaron diz mentiras? O Aaron não revela o objetivo total da Talamasca. Tens a certeza disso? Claro. Como é que o Aaron me pode mentir? Eu sabia que o Aaron viria antes do Aaron existir. Os avisos de Arthur Langtree eram para o Aaron, quando ele nem sequer sabia que o Aaron existia. Mas em que é que o Aaron mente? Quando? Em relação a quê é que ele mentiu? O Aaron tem uma missão. O mesmo acontece a todos os seus irmãos da Talamasca. Mantém em segredo sobre isso. Mantém em segredo sobre muitas coisas. São uma ordem oculta para utilizar palavras que tu compreendes. E qual é esse conhecimento secreto, essa missão? Protegerem o homem de nós. Assegurarem-se de que não existem mais portas. Queres dizer que já houve portas antes? Houve. Houve mutações. Mas tu és a maior de todas as portas. O que podes realizar comigo não tem paralelo. Espera um instante. Queres dizer que outras entidades desencarnadas entraram no reino do material? Sim. Mas quem? O que é que são? Riso. Ocultam-se muito bem. Riso. Porquê é que dizes isso? Porque me estou a rir da tua pergunta e não sei fazer o som do riso. Portanto, digo, rio-me, por pensares que isso nunca aconteceu antes. Tu, uma mortal, com todas as histórias de fantasmas e de monstros da noite e outros horrores tais, pensas que essas histórias antigas não tinham um fundo de verdade? Mas não é importante. A nossa fusão será mais perfeita que qualquer outra do passado. O Aaron sabe isto? É isso que estás a querer dizer? Que outros passaram para cá? Sim. E porquê é que ele me quer impedir de ser a porta? Que é que achas? Porque acredita que és mau. Sobrenatural, diria ele. O que é uma idiotice. Pois sou tão natural como a eletricidade, tão natural como as estrelas. Tão natural como o fogo. Sobrenatural? Ele teme o teu poder. Sim, mas é tolo. Porquê? Rowan, como já te disse, se esta fusão puder ser realizada uma vez, poderá voltar a ser realizada. Entendes-me? Sim, entendo-te. Há 12 gavetões no cemitério e uma porta. Sim, Rowan. Agora estás a pensar. Quando leste os teus livros de neurologia pela primeira vez, quando entraste no laboratório, o que é que sentiste? Que o homem apenas tinha começado a realizar as possibilidades da atual ciência, que novos seres podiam ser criados a partir de transplantes, implantes, experiências in vitro, com genes e células. Viste o alcance das possibilidades. O teu espírito era jovem, a tua imaginação enorme. Eras o que os homens temem, o médico com a visão de um poeta. E viraste as costas às tuas visões, Rowan. No laboratório do Lemuel, podias ter criado novos seres, com as partes de seres existentes. Lançaste a mão em instrumentos grosseiros, porque temeste o que podias fazer. Escondeste-te atrás do microscópio cirúrgico e substituíste o teu poder pelos instrumentos grosseiros de aço da microcirurgia, com os quais cortaste tecidos em vez de os criares. Mesmo agora ages por medo. Queres construir hospitais onde podem ser curadas pessoas, quando podias criar seres novos, Rowan. Ela estava sentada, imóvel e em silêncio. Nunca ninguém lhe tinha falado sobre os seus pensamentos mais íntimos com tal precisão. Sentia o calor e a dimensão da sua própria ambição. Sentia em si a criança amoral que sonhara com implantes cerebrais e seres sintéticos antes de o adulto lhe apagar a luz. Não tens coração para compreender porquê, Lasher? Eu vejo à distância, Rowan. Vejo grande sofrimento no mundo. Vejo o caminho de acidentes e erros e o que isso criou. Não fico cego pelas ilusões. Ouço gritos de dor por todo lado. E conheço a minha própria solidão. Conheço o meu próprio desejo. Mas de que é que prescindirás quando fores de carne e sangue? Qual será o preço para ti? Não me furto ao preço. Uma dor na carne não pode ser pior que aquilo que eu tenho sofrido nestes 3 séculos. Querias ser o que eu sou, Rowan? À deriva, sem tempo e sozinho, a escutar as vozes carnais do mundo, à parte, sedento de amor e de compreensão? Ela não podia responder. Esperei toda a eternidade para encarnar. Esperei para além do alcance da memória. Esperei até o frágil espírito do homem finalmente atingir o conhecimento para que a barreira possa ser derrubada. E serei de carne. E será perfeito. Silêncio. Percebo porque é que o Aaron tem medo de ti, disse ela. O Aaron é pequeno. A Talamasca é pequena. Não são nada.